controle Salvador, boa noite, eu sou 1476, tá sim, centro de informação, cruzeiro 1160. Bolo 476, aciona identificação, chegada Mari. Desça para 2000 pés, altímetro no zero, 12, reporte no localizador estabilizado. Bate 2000, chamada no localizador na chegada Mari, voo no 476. Rodolfo, noite no 7. Prossiga. Estou confirmando na saída da El, após da El, direto Crate. Da El, Leda, após Leda, voa Crate. Ok, da El, Leda, Leda, Crate, grato. 3. Logo no 8 no 7, puxa acionamento na remota. Autorizado, chama táxi. Chama o táxi. Interceptando o localizador avistando no 476. 476, autorizado, final LS, chame agora a Torre Salvador, frequência no 8612, bom pouso. 386, no 476, obrigado, daqui a pouco. Torre Salvador, eu vou no 476. Alô, 476, tô no visual, cheque 30, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Tá baixando travada, tá ali, pouso, pista 1 a 0, vou no 476. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 1897. Juliette Alfa, me chama pronto, boa noite. Zona 476, no solo agora 850, vai livrar a direita, prosseguir via Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e prossegue para o Finger 08 no pátio principal. Sentido, vai prosseguir via Alfa Kilo, prossegue para o pátio 3 para o Finger 08, o Zona 476. Vai cruzar o pátio 3, prosseguir para o Finger 08 no pátio principal. Poxa, prossegue para o... cruza o 03 para o principal 08. Vou na 476. Agora pronto com o 807. O 807 está autorizado a alinhar e decolar a pista 10. O vento é de 100 graus com 8 nós. Decola da 10 com o 807. 8 decolou 54, 119.8 é a frequência do controle. 19.8, bom dia. Bom dia. Controle, boa noite, no 7, passa 1.500. Golo 8 no 7, contato radar na decolagem, submantendo 360, oi Dael. 360, vano Dael, Golo 8 no 7. Comando 7M Recife agora, frequência 3325, alterne 1251, boa noite no 7. 325251, boa noite.